cerca de 14. A luz começava a esvair-se quando Jacó e Esaú começaram a contar histórias. As nossas servas trouxeram lâmpadas e as escravas de Esaú mantinham-nas cheias de azeite, pelo que a luz das chamas dançava nas caras da minha família, subitamente mais numerosa. Tabéa e eu sentámo-nos de joelho com joelho, ouvindo as histórias do nosso bisavô Abraão, que tinha deixado o antiquíssimo lar de Ur, onde a lua era adorada sob o nome de Nana e Ningal, e tinha ido para Harran, onde a voz de El lhe tinha vindo e o tinha dirigido para Canaã. No sul, Abraão tinha feito grandes atos, matando 1000 homens com um só golpe, porque El, Abraão, lhe tinha dado o poder de 10.000. Jacó falou da beleza de Sarai, a esposa de Abraão, e uma serva de Inanna, a filha de Nana e Ningal. Inanna amava tanto Sarai que lhe aparecera no bosque de Terbintos, em Mamré, e lhe dera um filho saudável no extremo da vida dela. Esse filho era o nosso avô Isaac, marido de Rebeca, que era a sobrinha de Sarai, a sacerdotisa. Era Rebeca, a minha avó, que adivinhava para o povo, agora no bosque sagrado de Sarai, em Mamré. Tendo recordado a história da família da forma apropriada, o meu pai e o meu tio passaram às histórias da infância, dando palmadas nas costas um do outro, enquanto recordavam os tempos em que se tinham esgueirado do horto da mãe para brincarem com os cordeiros bebés, ajudando-se um ao outro a recordar os nomes dos cães favoritos, o preto, o malhado e particularmente a maravilha de três pernas, uma cadela miraculosa que tinha sobrevivido ao ataque de um chacal e ainda pastoreava com os melhores cães. Foi maravilhoso ver a cara do meu pai à medida que estas histórias iam brotando. Podia vê-lo como um rapaz, outra vez, sem encargos, forte, voluntarioso. O seu caráter reservado derreteu quando Esaú lhe lembrou o dia em que tinham caído para dentro de um oadi e tinham entrado na tenda da mãe cobertos de espessa lama cinzenta. Riu a propósito de uma vez em que os irmãos roubaram todo o pão feito para esse dia e se empanturraram até à náusea, e tinham levado uma tareia por causa disso. Depois de muitas histórias, caiu um silêncio satisfeito sobre a companhia. Ouvimos o sussurro dos rebanhos e o murmúrio do Jaboque. E então Esaú começou a cantar uma canção. O meu pai abriu um largo sorriso e juntou-se a ele, dando alta e forte voz às palavras de uma canção de pastoreio que eu não conhecia e que contava tudo sobre o poder de um certo carneiro. As mulheres foram apertando os lábios à medida que as estrofes continuavam, cada uma mais explícita e audaz do que a anterior. Para meu espanto, os meus irmãos e os nossos primos conheciam cada uma das palavras da canção e juntaram-se a eles fazendo um grande uníssono e acabando com um op e depois com riso. Quando os homens acabaram, Esaú fez um aceno de cabeça à primeira esposa dele, que fez um sinal que abriu as bocas das esposas e das filhas dele, das servas e das escravas. Era um hino a Anat, um nome que as mulheres cananitas usavam para Inanna, e elogiava as façanhas da deusa na guerra e o poder dela no amor. A canção delas não se parecia com nada que eu alguma vez tivesse ouvido, e os pelos da minha nuca eriçaram-se, como se José me estivesse a fazer cócegas com uma folha de erva. Mas quando eu me virei para o censurar, vi que ele se sentava ao lado do meu pai, com os olhos a brilhar, fixos nas cantoras. Elas cantavam as palavras em uníssono, mas não sei como criavam uma teia de som com as vozes. Era como ouvir uma peça de tecido tecida com todas as cores do arco-íris. Não sabia que tal beleza podia ser formada pela boca humana. Nunca tinha ouvido harmonia antes. Quando elas acabaram, descobri lágrimas nos meus olhos e vi que as faces de Zilpa também estavam molhadas. Os lábios de Bilhá estavam separados de admiração e os olhos de Raquel estavam fechados para que ela pudesse ouvir com perfeita atenção. Os homens aplaudiram e pediram mais, pelo que Basmath começou de novo com uma canção acerca da colheita e da fecundidade da terra. Tabé juntou-se a elas e eu fiquei deslumbrada ao pensar que a minha amiga podia fazer um tal milagre com as mães dela. Fechei os olhos. As mulheres cantavam como pássaros, mas mais docemente. Soavam como o vento nas árvores, mas mais alto. As vozes delas eram como o correr da água do rio, mas com significado. Então as palavras cessaram e elas começaram a cantar com um som que não queria dizer nada e que, no entanto, dava nova voz à alegria, ao prazer, à saudade, à paz. Lulululu, cantavam elas. Quando acabaram, Ruben aplaudiu a música das nossas parentes e curvou-se profundamente perante elas. José e Judá e Dan também se levantaram e fizeram uma vénia de agradecimento. E eu pensei, estes quatro são os meus favoritos e os melhores dos meus irmãos. Houve mais canções e mais algumas histórias e ficámos sentados à luz das lâmpadas. Só quando a lua se começou a pôr é que as mulheres levantaram as últimas taças. Com crianças adormecidas nos seus braços, as mães jovens dirigiram-se às suas próprias camas e os homens começaram a retirar-se também. Por fim, só Jacó e Esaú permaneciam sentados, olhando fixa e silenciosamente para o pavio crepitante da última lâmpada. Tabé e eu esgueirámo-nos dali para fora e fomos até ao rio com os nossos braços em volta da cintura uma da outra. Eu estava perfeitamente feliz. Poderia ter ficado ali, de pé, até ao amanhecer. Mas a minha mãe veio buscar-me e, embora sorrisse, Tabé pegou na minha mão e puxou-me para longe da minha amiga. Acordei na manhã seguinte com os sons da tribo de Esaú a preparar-se para partir. Durante a conversa pela noite dentro que teve com o irmão, o meu pai disse-lhe que não o seguiria de volta a Seir. Por muito amigavelmente que os irmãos se tivessem encontrado, os destinos deles não se podiam casar. As terras do meu tio eram vastas e a posição dele segura. Se nos tivéssemos juntado a ele, o valor de Jacó seria tomado como fraco em comparação. Também os meus irmãos estariam em desvantagem, uma vez que os filhos de Esaú já tinham rebanhos e terras deles próprios. E, apesar de toda a camaradagem da noite anterior, os filhos de Isaac não estavam completamente reconciliados, nem alguma vez o poderiam estar. As cicatrizes que tinham carregado durante 20 anos não podiam ser apagadas com um só encontro. E os hábitos daqueles anos, vividos em mundos tão diferentes, acabariam por separá-los. No entanto, os irmãos abraçaram-se com declarações de amor e promessas de se visitarem um ao outro. Ruben e Elifaz agarraram-se um ao outro pelo ombro. As mulheres acenaram a Deus com a cabeça. Tabé mostrou audácia ao fugir de ao pé da mãe para me abraçar. E nós provámos as lágrimas uma da outra. Enquanto nos abraçávamos, ela murmurou: "Tem coragem. Em breve estaremos juntas outra vez na tenda da avó." Ouvi a minha mãe dizer que certamente vos encontraremos lá, no Festival da Cevada. Lembra-te de tudo o que acontecer de agora até lá, para me poderes contar. Com isto, beijou-me e correu de volta para o pé da mãe dela. Acenou com a mão até estar fora da minha vista. Assim que eles partiram, o meu pai instruiu Ruben e a minha mãe para que preparassem a nossa própria retirada. Fiz a minha parte com o coração feliz, alegre por retomar a nossa viagem livre do medo de Esaú, ansiosa por ver a minha amiga outra vez e conhecer a minha avó, que já começara a viver na minha imaginação. Tinha a certeza de que Rebeca adoraria as minhas mães. Afinal, elas eram sobrinhas dela, assim como eram noras dela. E imaginei-me como a neta de estimação, a favorita. Porque é que não haveria de ser? Pensei eu. Afinal, eu era a herdeira feminina do filho preferido dela. Na manhã seguinte partimos, mas não viajamos para muito longe. No segundo dia, o meu pai enterrou o cajado dele na terra, perto de um pequeno riacho que corria debaixo de um carvalho jovem, e anunciou a sua intenção de ficar ali. Estávamos perto de uma aldeia chamada Sukkoth, disse ele. Um lugar que tinha sido bom para ele na viagem que ele fizera para o norte. Os meus irmãos tinham explorado a terra antes e tinham assegurado um sítio para nós. Passados poucos dias, já havia corrais e estábulos para os animais e um bom forno de barro, suficientemente grande para cozer pão e bolos. Vivemos ali durante 2 anos. A viagem, desde a casa de Labão, fizera-me adquirir um gosto pela mudança. Pelo que as rotinas diárias da vida sedentária em Sukkoth aborreceram-me a princípio. Mas os meus dias eram preenchidos do amanhecer até ao anoitecer. Depressa aprendi a gostar da alquimia de transformar farinha em pão, carne em guisado, água em cerveja. Também passei da fiação para a tecelagem, que era muito mais difícil do que eu imaginava e que nunca consegui dominar com a perícia de Zilpá e Bilhá, a quem a teia nunca quebrava. Sendo a rapariga mais velha, tomava muitas vezes conta das crianças das servas e aprendi tanto a amar como a ficar ressentida com aqueles monstros ranhosos. Eu era tão necessária dentro do mundo das mulheres que mal me dei conta de quão pouco eu tinha a ver com os meus irmãos ou de como as coisas tinham mudado entre eles. Pois nesses dias, Levi e Simeão substituíram Ruben à mão direita do meu pai e tornaram-se os conselheiros mais chegados dele. Sukkoth foi sítio fértil para a minha família. Zibatu teve um novo bebê, assim como Uzna, ambos rapazes, a quem o meu pai levou ao altar dele debaixo do carvalho. Ele circuncidou-os e declarou-os livres das irregularidades dos pais deles e membros de pleno direito da tribo de El Abraão. E a tribo de Jacó cresceu. Bilhá concebeu em Sukkoth, mas abortou antes que o bebê se mexesse no ventre dela. Raquel também foi afligida por aquele mal e durante quase um mês, depois disso, não perdeu José de vista. Também a minha mãe perdeu uma criança que saiu do ventre meses antes do tempo. As mulheres desviaram o olhar da pequeníssima menina condenada, mas eu reparei na perfeita beleza dela. As pálpebras tinham veias como asa de borboleta. Os dedos dos pés encaracolavam-se como pétalas de flor. Peguei na minha irmã, a quem nunca foi dado nome e que nunca abriu os olhos e que morreu nos meus braços. Não tive medo de pegar naquela pequena morte. A cara dela estava em paz. As mãos estavam perfeitamente limpas. Parecia presta a acordar. As lágrimas dos meus olhos caíram na face de alabastro dela, que parecia chorar a passagem da sua própria vida. A minha mãe veio tirar-me a minha irmã, mas, ao ver a minha mágoa, permitiu-me que a levasse para o enterro. Ela foi amortalhada num pedaço de bom pano e posta debaixo da mais forte e mais velha árvore que se via da tenda da minha mãe. Não foram feitas oferendas, mas quando a trouxa foi coberta de terra, os suspiros que brotavam das bocas das minhas mães eram tão eloquentes quanto qualquer salmo. Quando nos afastámos da morte da bebé, Zilpá murmurou que os deuses daquele lugar estavam alinhados contra a vida. Mas como era costume, a minha tia estava a tresler os sinais. Pois as servas ficaram grandes com crianças assim que desmamaram os bebés. Cada ovelha e cada cabra teve gêmeos e todos eles sobreviveram. Os rebanhos cresceram rapidamente, tornando o meu pai num homem próspero, o que significava que os meus irmãos podiam casar. Três deles casaram-se em Sucote. Judá casou-se com Shua, filha de um mercador. Ela concebeu durante a semana nupcial e deu-lhe Er, primeiro filho dele e primeiro neto de meu pai. Eu gostava de Shua, que era roliça, bondosa e amigável. Ela trouxe o dom cananita das canções para as nossas tendas e ensinou-nos harmonias. Simeão e Levi tomaram duas irmãs como esposas, Yalutu e Inbu, filhas de um oleiro. Calhou-me a mim ficar com os bebés e tomar conta das fogueiras, enquanto as esposas de Jacó assistiam às festividades. Fiquei furiosa por ter sido deixada para trás. Mas nas semanas que seguiram às núpcias, ouvi as minhas mães falarem tanto de cada pormenor dos casamentos que senti que eu própria lá tinha estado. Hás de admitir que o canto foi maravilhoso, disse Zilpá, que voltou de cada um dos casamentos a trautear uma nova melodia, batendo o ritmo com a mão contra uma coxa ossuda. É claro que sim, disse imediatamente a minha mãe. Elas aprendem aquilo com as mães e com as avós. Raquel sorriu, inclinando-se para Léa. É pena que as avós delas não soubessem cozinhar, hã? Léa fez um sorriso tonto, concordando com ela. Quando for a vez da Dina de entrar na tenda nupcial, vou mostrar-lhes a todas como é que uma festa de casamento deve ser feita, disse ela, passando uma mão pela cabeça. Só Bilhá é que parecia ter gostado dos casamentos dos sobrinhos. Oh, irmã, disse ela a Léa, não achaste que o véu era bonito, perpassado de fios dourados e com as moedas de dote penduradas nele? Eu achei que ela estava vestida como uma deusa. Léa não queria saber de nada daquilo. Vais-me dizer que tinhas a barriga cheia depois da refeição? Disse ela. Mas Léa não ficou infeliz com as noivas que os filhos dela lhe trouxeram. Eram todas saudáveis e respeitosas, embora Shua rapidamente se tenha tornado a favorita. As duas irmãs nunca entraram completamente no círculo da minha mãe, vivendo com os maridos a pouca distância de nós, mais perto dos rebanhos, diziam os meus irmãos. Eu acho que Simeão e Levi se mudaram, porque Yalutu e Inbu queriam manter uma certa distância. Não senti falta nenhuma da companhia delas. Tratavam-me com um desdém igual ao que os maridos delas usavam comigo. E para além disso, a minha mãe tinha razão. Nenhuma delas sabia cozinhar. Dos filhos mais velhos de Jacó, só Ruben continuava por casar. O meu irmão mais velho parecia contentar-se em servir a mãe e ser bondoso para Bilhá, cujo único filho ainda era demasiado jovem para caçar. Uma manhã, cedo, ainda toda a gente dormia, uma voz de mulher chamou: "Onde estão as filhas de Sarai? Onde estão as esposas de Jacó?" Era uma voz suave e, no entanto, acordou-me de um sono profundo de onde eu estava deitada, aos pés da minha mãe. Tal como eu, Léa sentou-se ao ouvir aquele som e foi rapidamente lá para fora, chegando ao mesmo tempo que Raquel. Num piscar de olhos, Bilhá e Zilpá também lá estavam e nós as cinco ficámos a olhar fixamente para a mensageira de Mamré, cujo vestido tremeluzia em prata na difusa luz azul que anuncia o nascer do sol. O discurso dela foi formal, tal como o de todos os mensageiros. Rebeca, o oráculo de Mamré, a mãe de Jacó e Esaú, a avó de centenas de miríades, chama-vos ao pálio de Terebintos para o Festival da Cevada. Que isto seja dito a Jacó e que ele o saiba. O silêncio acolheu a declaração daquela visitante, que falou com estranhos sotaques, que dobravam cada palavra em três sítios. Era como se estivéssemos todas a partilhar um sonho, pois nenhuma de nós alguma vez tinha visto cabelo vermelho, nem tínhamos visto uma mulher carregar o saco listado do mensageiro. E, no entanto, não era nenhum sonho, uma vez que o frio da manhã nos fazia tremer. Por fim, Léa recuperou o fôlego e deu as boas-vindas, oferecendo à desconhecida um sítio para se sentar e pão para comer. Mas assim que nos juntamos em volta da nossa hóspede, as minhas titis e eu ficámos em silêncio, mais uma vez, e olhámos fixamente para ela em puro espanto. A mensageira olhou em volta dela e abriu um sorriso que mostrou uma fila de dentes pequenos e amarelos entre um par de lábios estranhamente sarapintados. Falando então numa voz normal e com uma leveza que pôs toda a gente à vontade, ela disse: "Vejo que tendes poucas ruivas entre vós. De onde eu venho, diz-se que as mulheres de cabelo ruivo são concebidas durante os períodos das mães delas. Tal é a ignorância das terras do norte." Bilhá riu-se alto ao ouvir coisa tão audaciosa de uma desconhecida. Isso pareceu agradar à nossa hóspede, que se virou para a minha tia e se apresentou: "O meu nome é Verrenró e eu sirvo à avó." Com isso, ela puxou o cabelo para trás, para mostrar a orelha furada no alto por singela tacha de bronze, e acrescentou: "Sou a escrava mais feliz do mundo." Mais uma vez, Bilhá riu alto face a tal franqueza. Eu dei uma gargalhadinha também. Assim que os homens foram alimentados, Léa mandou chamar Jacó e apresentou-lhe a mensageira, que por essa altura tinha coberto o fogo do cabelo e baixado os olhos. "Ela vem da parte da tua mãe", disse Léa. "Rebeca pede-nos que vamos assistir ao seu Festival da Cevada. A mensageira aguarda a tua resposta." Jacó pareceu assustado com a presença da recém-chegada, mas rapidamente se compôs e disse a Léa que obedeceriam a Rebeca em tudo e que ele iria ter com ela no tempo da ceifa, ele e as esposas, com os filhos e as filhas. Verrenró retirou-se, então, para a tenda da minha mãe e dormiu. Eu trabalhei ali por perto o dia inteiro, esperando vê-la de relance. Tentei inventar qualquer razão para entrar na tenda. Queria ver outra vez aquele cabelo e os meus dedos desejavam tocar as vestes que se moviam como ervas em água a correr. Ina disse-me que as roupas de Verrenró eram feitas de seda, uma espécie de pano que era tecido por minhocas nos seus próprios minúsculos tiares. Eu ergui a sobrancelha, fazendo o meu melhor para copiar o gesto mais desdenhoso da minha mãe, para mostrar que era demasiado crescida para ser enganada com um tal disparate. Ina riu-se de mim e não desperdiçou mais fôlego com a minha descrença. Verrenro descansou, sem ser perturbada até tarde, pela noite dentro, até depois de os homens terem comido e as tigelas da refeição noturna das mulheres terem sido levantadas. As minhas mães tinham-se juntado perto da fogueira delas, na esperança de que a desconhecida aparecesse a tempo de nos dar uma história. A mensageira saiu da tenda e, ao ver-nos alinhadas em volta dela, curvou-se profundamente, com os dedos bem abertos, num gesto de obediência que nos era pouco familiar. Depois endireitou as costas, olhou para as nossas caras, uma por uma, e sorriu muito, como uma criança pequena que tivesse roubado um figo. Verrenro não se parecia com nada nem ninguém neste mundo. Eu estava encantada. Ela curvou a cabeça às minhas mães, em agradecimento pela tigela de azeitonas, queijo e pão fresco que lhe tinham reservado. Antes de comer, recitou uma oração numa língua que soava como ao grito de um abutre. Eu ri-me por causa do barulho, pensando que ela estava a fazer outra graça. Mas a ruiva desconhecida dardejou-me com um olhar de raiva, que foi enfraquecendo. Senti-me como se a minha cara tivesse sido esbofeteada. As minhas faces escaldaram, vermelhas como o cabelo dela, que estava mais uma vez visível e era de um vermelho nunca visto. Mas logo a seguir, ela fez-me um sorriso de perdão e, dando palmadinhas no chão ao lado dela, indicou-me um lugar de honra. Depois de ter posto de lado o resto da refeição, com elogios ao pão e extravagantes encómios à cerveja, Verrenro começou a cantar. Havia muitos nomes estranhos na história dela e uma melodia triste, como eu nunca ouvira. Ela manteve-nos arrebatadas como a um bebê ao colo. A história falava sobre o início do mundo, a árvore e o falcão, que deram à luz o lobo vermelho, que povoou o mundo com um ventre, que deu à luz toda a vida de sangue vermelho, exceto homem e mulher. Era uma história muito longa, misteriosa e cheia de nomes de árvores e animais que não me eram familiares. Passava-se num sítio de um frio terrível, onde o vento gritava de dor. Era assustadora, excitante e solitária. Quando Verrenro parou, a fogueira tinha-se apagado. Só uma lâmpada dava uma luz fraca. Os mais pequenos estavam a dormir no colo das mães e mesmo algumas das mulheres dormitavam com as cabeças a caírem-lhes no peito. Olhei para a cara da mensageira, mas ela não me viu. Os olhos dela estavam fechados por cima de lábios sorridentes. Ela estava longe, na terra da história dela, uma terra fria de mitos estranhos, onde a própria mãe dela estava enterrada. Senti a solidão da mensageira tão longe de casa. Percebi o coração de Verrenro da mesma maneira que percebi o sol quando este me aquecia a cara. Estendi a minha mão e pula no ombro dela, e Verrenro virou-se para mim, abriu uns olhos que cintilavam com lágrimas e beijou-me nos lábios. Obrigada, disse ela e levantou-se. Ela entrou na tenda da minha mãe e foi-se embora antes do nascer do sol, sem me contar como é que o lobo vermelho da história dela dera lugar ao homem e à mulher. Mas isso não me preocupou, pois sabia que iria ouvir o resto em Mamré, quando fôssemos finalmente ver a avó.